Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Por campos e serras a história enterra uma só raiz, que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz em mil canções, lembrando que não se diz. Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. Amante das tradições de que me fiz aprendiz, em mil paixões, sabendo morrer feliz. E cego é o coração que traz aquela voz primeira que de dentro sai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. Amante das tradições de que me fiz aprendiz, em mil paixões, sabendo morrer feliz. E cego é o coração que traz aquela voz primeira que de dentro sai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai.